de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pô-lo sobre as costas de Agar, e deu-lhe o menino, e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berzeba. Esse texto bíblico aqui nos mostra do cuidado de Deus. Essa mulher, por nome de Agar, se encontrou em um dos momentos mais difíceis que alguém aqui na terra pode se encontrar. Ela estava desamparada e ela foi despedida de um lugar onde tinha conforto, onde tinha um lugar para dormir, tinha água, tinha pão, tinha os cuidados de Abraão. E de repente essa mulher se viu em um deserto, em um deserto de Berzeba, ou Paran. E nesse momento é onde Deus se apresenta, né? É aí que a gente observa o cuidado de Deus, mesmo com a mulher que não fazia parte do propósito original na vida de Abraão. Mas Deus, quando Abraão, que era aquele que protegia aquela mulher, deixou ela naquele deserto, Abraão vira as costas, vai embora, e só Deus permanece com ela. Deus é quem permanece com ela. Deus é quem vai continuar a trajetória com ela. E o que eu queria destacar aqui em rápidas palavras é que Abraão deu água, Abraão deu pão. Mas o que Abraão deu contrasta bem o cuidado do homem com o cuidado de Deus, porque Abraão deu apenas um odre. E na sequência, a gente não tem tempo aqui de mostrar tudo o que aconteceu, Deus vai apresentar um poço. Abraão deu para ela apenas uma água que seria suficiente para poucos metros. Deus apresentou uma fonte para aquela mulher. Aquela mulher sai de um lugar aonde ela tinha os cuidados de Abraão e tinha um título de escrava. Quando ela sai de casa, Sara nem chama ela pelo nome. Aí, de repente, Deus chama ela pelo nome. Deus, no momento de angústia, porque a água se acabou e ela colocou o menino debaixo de uns arbustos, e o menino estava moribundo, já para morrer, e de repente Deus vai se manifestar, chamando ela, não como escrava, mas chama ela pelo nome. Deus, ele, diferente de Abraão, ele é aquele que vai, no momento de angústia, consolar e abraçar aquela mulher por nome de Agar. E algo bem interessante que a gente observa é que naquela situação que ela se encontrava ali, se Deus não houvesse socorrido, ela teria visto ali o seu filho morrer naquela situação. Então Deus foi e se apresentou como um Deus salvador, um Deus de livramento na vida de Agar. E é por esta razão, por textos como esse, que a gente chega a uma conclusão de que Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que ele vela e ele está atento a todas as situações que acontecem com os moradores da terra. Porque tudo aquilo que parecia ser um cenário de morte para aquela mulher, Deus transformou em um cenário de bênção. A gente vai ver Deus realizando ali promessas, fazendo daquele menino um grande homem, fazendo para aquela mulher promessa, dando a ela expectativa de futuro, Deus se apresentando como um Deus zeloso e mostrando, mais uma vez, que quando o homem nos virar as costas, Deus ele está pronto para nos abraçar. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz, no centro, no meio da Bíblia, glória a Deus, que é melhor confiar em Deus verdade do que confiar nos homens. Verdade. Os homens, por mais que Abraão fosse um grande homem de Deus, e lemos aqui no início que ele está lá no céu, mas este homem, pela permissão de Deus, ele teve que lançar fora aquela escrava. Mas Deus a abraçou, cuidou dela, e é esse Deus que nós servimos, um Deus poderoso que tem cuidado das nossas vidas. Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o presbítero.